Amor, e dos meus campos em flor, e de quem vivi distante. Ai que saudades tinha do norte e do sul, do meu lindo céu azul e do lindo sol brilhante. Ai que saudades das festas e romarias, dos toques de ave-marias, dos serões depois da ceia. Foi tudo isto que longe me fez pensar que o melhor era voltar para sempre à minha aldeia. Vivi, vivi, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Portugal, da minha terra natal e do meu modesto lar. Ai que saudades da minha mãezinha querida, rainha da minha vida que tanto me fez chorar. Ai que saudades da bela sardinha assada e da carne bem curada e da neve lá na serra. Foi tudo isto que longe me fez pensar que o melhor era voltar para sempre à minha terra. Vivi, vivi, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vivi, vivi, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vivi, vivi, vim para ficar, alegre de amor que jamais te vou deixar. Vivi, vivi, vim para ficar, alegre-te amor que jamais te vou deixar. Jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegra-te amor que jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegra-te amor que jamais te vou deixar. Vim, vim, vim, vim, vim para ficar, alegra-te amor que jamais te vou deixar. Destino por nós traçado. gente sonha, a gente sonha como criança, faz outro ninho no sol dos céus, vai de mansinho, mas pelo caminho diz-nos adeus, adeus cegonhas, tu vais voar, e a gente sonha. Destino por nós traçado, leva o menino que é pequenino, toma cuidado, leva o menino, mas tem cuidado. Thank you. te escondes assim? Por que recusas conversar? Com desculpas clichê, tu te afastas de mim. Por que não dizes de uma vez tudo o que tens para dizer? Ambos sabemos o que o destino fez. Já não há nada a perder. Dizes que está escrito no céu. Nessa história não caio eu. O que será, será? Eu não quero saber o que o destino trará. Talvez tristeza sofrer. Não me importo mais, nem quero pensar. Oh, não. Prefiro ter pouco, com pouco posso contar. Afastas de mim, dizes que está escrito no céu. Nessa história não caio eu. O que será, será? Eu não quero saber o que o destino trará. Talvez tristeza sofrer. Não me importo mais, nem quero. Prefiro ter pouco. Música. Gargalhada pela folia nas ondas do ar. com sorria, sorria no lar. Epidemia de dia após dia, nunca parar. Sabedoria bater e vendar, e a freguesia não vai desligar. Telefonia, magia, magia de todo lugar. Telefonia, magia, magia nas ondas do ar. Será que sei dizer a frase? É tão importante para mim. Um dia até talvez me case, se ela me ouvir na rádio assim. Tenho que ser capaz e vou dizer aliás o meu nome no fim. Olha, posso pedir um disco? Pode ser um qualquer, obrigada. Será que dão hoje o relato? Gostava de ir para lá sofrer, mas como eu sou muito pacato, ouço em casa o que eles vão dizer. Temos um concurso, prémios só para quem tiver segura. Turso. Telefonia nas ondas do ar. Cacofonia, euforia no lar. Epidemia de dia após dia, no nunca parar. Sabedoria para ter e vendar, e a freguesia não vai desligar. Telefonia, mania, mania de todo lugar. Telefonia, magia, magia nas ondas do ar. أنا فرق آلم تعنف البلدان العشرة الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية كمساندة من إيدي

Calça descarada, rei da praia, herói sem igual. quer comer? Quero farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiacas dia inteirinho. Quer comer? Quero farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiacas dia inteirinho. Tu vai até a cidade e eu vou também. Vai com a praia, eu vou com ninguém. Quem chega primeiro tem direito a um pedido. Tu quer uma flor, eu quero um vestido. Quer comer? Quero farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiar três dias inteirinho. Quer comer? Quero farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiar três dias inteirinho. Voz bandeira, liberdade geral, yeah. Flor de areia voando sem parar, rei da praia, veloz e sem mal, sem mal. Não ria de mim, ria para mim, ria para mim, só pra mim. Eu vou até a cidade. Chega primeiro, tem direito um pedido. Tu quer uma flor, eu quero um vestido. Não ria de mim, não ria de mim, não ria de mim, ria pra mim. Não ria de mim, não ria de mim, não ria de mim, ria pra mim. Quer comer? Farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiar três dias inteirinho. Quer comer? Quero farofa com arroz, batata com feijão, vai de boiar três dias inteirinho. Canal 2 da Antena Web. Quebrar de cabeça. chuva de espuma ele traz quando regressa. A noite é de prata seu atrasa um pouco no momento e que o tempo vai conseguir separar o vento do ar em movimento. Magicamente o coração tem tempo dar pertence ao verbo dar. Esquecendo que já passou como uma pedra d'água que foi ao fundo e voltou como uma pedra d'água que foi ao fundo. só me concentro e peço a Deus. Deito-me na minha cama, peço por mim e pelos meus. Peço por todos que sofrem, por esse mundo além, no meio daquelas guerras, sem apoio de ninguém. Oh Jesus, quantas vezes por ti chamo, quantas vezes por ti rezo. Oh Jesus, para proteger aqueles que têm tão pesada cruz. Oh Jesus, lágrimas nos olhos e tristeza no coração, nas crianças que no mundo vão morrendo sem ter pão. Quantas crianças no mundo estão perdendo a fé em Deus, porque lhe pedem socorro, Deus não ouve os gritos seus. Jesus, quantas vezes por ti chamo, quantas vezes por ti rezo. Oh Jesus, oh Jesus, para proteger aqueles que têm tão pesada cruz. Quantas vezes por ti rezo, oh Jesus, oh Jesus, para proteger aqueles que têm tão pesada cruz.